네, 지금 사령실. Salvador, Ocean Air 6254, pushback no 8. Ocean Air 6254, aguarde pushback número 2 no setor. Aguarde a 6254. Afirmativo, desse mantenha 2 mil pés, ajusta no 0 no meio, forma final LSX-Ray. 2 mil, vai mais estabilizado, gol 328. Pack uniforme, mantenha no 1500 pés, ajuste 1016 e forma rotatória. Controle voo na linha 00, sempre da informação em Yang. Voo no 600 com tração de indicação, desse mantém o 050 na chegada Mari. A Mari descendo para o 050, voo na linha 00. Bom, 9754, agora de cópia. Juliette Tango Zulu, autorizado táxi via parte 1, Uno India, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 10, 16. Mike Quebec avistado, tem livre pouso pistão no 7, o vento 140 graus, no 2 norte. Livre pouso não no 7, Quebec. Todo mundo cópia. Cópia. Autorizado Campina Grande, nível de voo 390, decola da 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Zubi, via up do 10, após Neuma, após conforme rota. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5116. Pronto. 120 decimal 8. Pronto. 5116. O gol 954, saída Puca, transição Zumbi, via up do 10, após Neuma, após conforme rota. Protáxi passaria do 2230 com 64, 4 horas, Salvador alternando. Passaria 2230, autorizado. Táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10015. Gente, passaria. Papatango Vitor Mike Quebec no solo 36, backtrack autorizado até o pátio 4, não me escuta até o corte. É 6254, fica atento ao TR da passarela passando a retaguarda. Após o mesmo ultrapassar, autorizado pushback acionamento, chame pronto o táxi. Gente, livre pushback após o passarela, chamará para o táxi 6254. 754 na escuta do solo. Sim, se apenas retificando após PUCA, a transição será zipar. Ciência, pronto para o direcionamento. Salvador, boa tarde. Passarelo 2230, ponto de espera pronto. Passarelo 2230, boa tarde. Mantém ponto de espera da 1-0 aguardando. Entrou no 0, 1-6, 1-5. Eco Quebec uniforme, chame Torre Salvador, 118.95, reduzindo para aproximação, temos um tráfego na pista no 0. De 3 agora de cópia. Agora no cópia 1 a 3. 1-3-2-8, desloca a pista. Chame Torre 118.62, corrijo, 118.95, gol no 3-2-8. 18.95, obrigado. Patango Eco Quebec uniforme, boa tarde. Continua a aproximação, o número 2 para pouso em Salvador, reduzindo a velocidade possível, ok? Vai ajustar-se como número 2 a retaguarda do Boeing da Gol, que vai pousar na 1-0. Ok, reduzindo a velocidade, aguardando. Boeing 1-2-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Torre Salvador, Gol no 328. Bruno 328, boa tarde, confirmando embaixo travado. Confirmo, baixou e travou. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, gol 1-3-2-8. Livre pouso, pista 10, gol 1-3-2-8. E o transponder ficou 1-2-0. Bem, localizado então 360, caminhão, curva direita, saída da Elzeta, controle 208, 520. No transponder não conseguiu copiar as posições após o bridge, cara. Gente, após bridge, intercepta pisolou 1-0, após ESMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme a rota. Sub mantém. Corre. Alfa Tango Tango, voe a posição Amã, desce e mantém o 080, chegada Amã. Ajuste o último entrou no 0. Ciente, está autorizado, voa, VR. Isso é poucos instantes e irá. Solicitar o táxi após o mesmo passar a da guarda, será autorizado por Tivek. Táxi, não é. Tá pronto, Chanel. 6254, 98 a bordo, 3:30 com fins alternados. O 6254, autorizado o táxi via Pátio Índio no ponto de espera, chame Torre 18 decimal 95, o ajuste de altímetro no 095. Pátio Índia, 1-1-8-9-5, 1-0-9-5, 6254. 16721, fique atento a Avianca, que passará a retaguarda, autorizado por Chibeco Sanamento, chama para o táxi. Pode passar de Avianca, autorizado por Chibeco Sanamento, chama para o táxi, vai de Mercedes. Fala, Salvador, Mato Sinai, eu também. Então, 3216, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da 1-0 com curva esquerda, na saída Momo, transição Frutti, via Upzulu 1-9. O controle APR 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5-1-3-1. Então, 3216, o nível de voo 370, são prontos para o dispensionamento. Solo, bom 328, boa tarde, Lissuna. Bom, 328, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, 328. Maple 8. Backtrack, prosseguindo até o pátio da Dana, me escuta até o corte, solo 42, o Eco, Quebec Uniforme. O Salvador, boa tarde. É o trip 5489 da Zulu, autorização para conquista. Ana, até a volta. Aguarde, qualquer. Aguardar. 54, Alim mantém pistão no zero. Alim mantém o no zero, 6254. Papá Charlie Mike Papaco, do conforme o people on board. Jogou 924, informação Zulu. Gol 924, a informação é Zulu, número 2, cópia. Guarda. Gol na 328, prossegue Juliette, posição 08. Juliette, posição 08, gol 328. CP 549, ponto cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, após direto Conquista. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5163. 200 para Vitória da Conquista, saída Arbor, após DCT, Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, transponder 1163 e o controle 1208 35489. Gol 924, ponto cópia. Pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível de voo 350, decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58, após Orago, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120, decimal 8 e o transponder 5141. 350, Maceió aprovado, na banda 10, Puca transição Aracaju, 358 Orago, vai direto, 120.8 é o controle, 5141 é o transponder, voo 924. 924, contagiamento correto, estamos prontos para o tiver questionamento. Valeu, obrigado. 924, apenas justificando, Puca zumbi, Puca transição zumbi, perdão. 355, apenas retificando. Web 672, eu não poderia confirmar pessoas a bordo? 174. Ciente, 174, autorizado táxi via índio, com espera, chama a torre 18.95, o ajuste de altímetro no 015. Via índio, vai chamar a torre 18.95, essa nova sequência, e o ajuste 1095. Web 6721, boa tarde. Chegou no 924, copiou o solo? 924. Afirmo, Puca zumbi, não Caju, Puca zumbi. Bom, Puca zumbi direto, melhor. Solo, Salvador, 3205, para o estacionamento, posição 111. 5, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 6254, boa. Autorizado para o estiver com o saramento, chama para o táxi. Autorizado para o estiver com o saramento, chama para o táxi, 6254, contato radar, sub, manteu 360, saída da EL. 360 da EL, 6254, autoriza da EL. 2 Salvador, web 6721. Próxima ponte aérea da 10. Webjet 6721, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, 6721. Utilizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10 com curva esquerda. A saída Puca, Jama, Foz, direto Aracaju. Controle a pele 120, decimal 8. E o transponder 5155. Autorizado Aracaju, nível 190, decolada 10 com curva esquerda no terceiro da saída Puca, Jambo, Aracaju. Controle 1208, 5155 no transponder. São 3283 no gate 03. São 3283, cruzamento correto. Chame pronto, puxe back cruzamento. Chamará 3283, né? Gol 1806, ciência do seu acionamento, chame pronto, táxi. Afirmo 1806 para o pushback. Objeto 6721, autorizado decolagem pistão no zero, vento uma centena, 8 nós. Não está mais autorizado ele. Processoração, mantém a presença de voo. Afirmativo. Estamos trabalhando com LP23, separação mínima na TMA Salvador agora. Está sendo 10 milhas. O tráfego que precede está a 9.5 milhas. Papapá, Charlie, Mike, Papá, clear to take off runway 17, wind 120 degrees, 7 knots. Não aceitou? Sente. Estabilizado o ILS, voo 1600. Sente, completo final, chame 2, 118, decimal 95, voo no 600. 1895, 600. Autorizado voar Momo, ascendendo para 330, web 621. Oi? Eu? É. Abraço. Coração de ameixa. Controle, passaria 2230. Aguardo. O Oxana é 6141, para o localizador, esquerda para o 130, em forma estabilizada. 1-3-0-6-1-4-1, informar estabilizado. Salvador, Papa, Charlie, Mike, Papa, passing 4000. Could you confirm? This is Papa, Papa, Charlie, Mike, Papa, passing 5000. Roger, radio contact from departure. Climb and maintain flight level is 430 on dial departure. Climb flight level 430 dial departure, Charlie, Mike, Papa. Aguarde. Mateus 050 na chegada. Mari, ajuste de altímetro 0015. 5000.0025 na chegada, Mari. Papa Romeu, direto da Serra. Afirmativo, o direto da Serra. Chané 6141, inicia a adução para aproximação. Completo sinal, chame torre. 118.95. 1295, 6141. Controle, Alfa, série 2230. Alfa, modificação. E se possível, voar na proa da rotatória. Alfa, Tango, Tango, solicitou modificação? Positivo, amigo. Gente, plano modificado 21651, desse mantém no 1500 pés em regra de voo visual. Ajuste de altímetro no 015, voando rotatória. Está modificado o plano, novela do trigo na prova da rotatória, descendo para 1500 pés do Alfa Tango Tango. Passarei 2230. Ok, senhor, a gente está passando pela posição árvore. É, possibilidade de após árvore voar direto conquista? É a mesma proa que a gente está mantendo? Ok, está autorizado, passarei de 230, voa a Vitória da Conquista. Ok, muito grande, senhor, 230. Marinha 7085, prossigam. Seguindo para Morro de São Paulo a 500 pés, aciona o 3.0242. Está. Suba, irá sobrevoar a litoral sul de Salvador? Linha 00 no solo 52, liberando próxima direita via Fox, solo no 219. 219, se tiver. 805, está próximo para o táxi. Eu pedi 141, Galeão, 4 horas e 3 minutos. Então, 3805, aguarde táxi. Aguardando. Baixo travado? Demativo. Gente, o vento 1 centena, 1 nós, o ajuste 1015, livre pouso, pista 10, Xenerme 1141. Livre pouso 10, 1141. E a Alfa antes das ideias. Vamos nessa. 6254, chama o centro Recife na frequência 251, alterna 13325. O senhor está passando agora nível 180. Confere 1251-3325, 6254. Confirma o vento para o 6141? 1 centena, 1 2 9. Gente, 6141. Jet 6721, solicite direto ao centro, direto para o T. Chame o mesmo na frequência no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, boa! Ó. Charlie Mike Papá, call now Recife Center. 125.1, for name 13325. 125.1, 13325, Charlie Mike Papá, today. Via Índia, atmosfera chama em torre 1-1-2-9-5, o exit altímetro 0-1-5. Vamos ver, ataque quando espera a torre 1-2-9-5-0-1-5, botão 3-2-1-9-3. Gol 906, segue o Airbus da Tona, faixa central, via pátio, Índia, ponto de espera, chame torre 1-1-8-9-5, o ajuste altímetro no 0-5. Tão 3205, segue o Boeing da Gol, na faixa central, via pátio 1, Índia, ponto de espera, chame torre 1-1-8-9-5, o ajuste altímetro no 0-5. Segue o Boeing, via parte central, Índia no Pão de Pera, chama a torre no 118.95, tá? 3205. 209.14. Salvador, gol na 333, boa tarde, para a Copa São Paulo, como é? Gol no 333, muito boa tarde, informação azul, aguarde 360. Solo Salvador, é o 6141, do Xané. O 6141, muito boa tarde, consegue táxi Alfa, reportando onde seus bilhetes? De Alfa, reportando os bilhetes. Gol no 600, fica atento, Airbus da TAM, taxiando após o mesmo passar a Juliette, autorizado a ingressá-la. Irá prosseguir para a posição 06. Após a passagem de TAM, autorizado 06. Obrigado, 6600. 1336, ponto cópia. Passarei 2230, chamo Centro Recife, na frequência 1260, time 288. Passando 3193, pronto. Santo Rio 193, boa tarde, autorizado. A linha de decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 119. A linha decola, dando 03193. Zero meia, boa tarde, após a rolagem do Airbus da Tani, mantém pistão no zero. Zulu. Chame o centro 12085, alterno 12545. Estimativo 12085, alterno 2545. Doutor Leopardo, Romeu Juliette Bravo Serra, vai atingir 5.000 a 8.012. Autorizado 2.000 pés, ajuste de altímetro no 015. Informe estabilizado, sinal do procedimento LSXV. Informará estabilizado no ILS X-Ray, autorizado 2.000 pés do Jack Balcer. O 6141, fique atento ao Bang da Gol. Iniciando o pushback quando tiver condições de com cautela taxi, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Ô, Chanel 6141, não tem influência nenhuma com o voo ali. Pode prosseguir. Ah, ok. É o outro aqui no topo. Gente, vai manter aguardando. 6141. 0, pronto. Santos 805, boa tarde, mantém ponto de espera da 10. Mantém. 360, saída da El. 360, Del, Lida Bridge, contato radar, Santos 3193. Inclusive de voo 360, decola da 10. Com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. O controle é Bering 120.8 e o transponder 5165. 090 graus no 3-9, livre decolagem, pistão no 0. Israel, Leda Bridge, Pesolo 16, DHZ, Trive, roda para onde vou. Controle 208, 5165, código. Obrigado. 1-3-3-3, que é a minha correta, pronto, pushback para mim. Sinal 394, pronto, copy. Ciente, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após Conforme Rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5143. Intenção é pouso na 17, se autorizado, visual com campo. Silvio, então reporta para o cancelamento do plano Juliette Bravo Serra. Para o cancelamento, Juliette Bravo Serra, entrando na base da 17. Entende, plano cancelado 201, no base pela direita da 17, reporta girando base final, o Juliette Bravo Serra. Reportará girando final, o Juliette Bravo Serra. Oi, do papá, papá, alfa, tango, tango. Alfa Tango Tango, mantenha a rotatória aguardando para prosseguir, o Alfa Tango Tango. Isso, mantenha aguardando, como vai? Tungou noite.